Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. je veux mouche blanche beige. Aïe, aïe, aïe, aïe, j'ai mouche blanche beige. Je veux mouche blanche beige. Avec le P, c'est pour moi une grande fierté. Chanterai jamais assez, orgueilleuse des Portugais. Critiqué depuis des lustres, mes gros sourcils se sont froncés. J'ai le sang d'un Lusitano, mais je suis né sur le sol français. Hey, hey. La lettre qui suit, c'est O. La bonne bouffe et les kilos. Le sous-mori ou pin, on prend la grande table au resto. Y'a le R, c'est pas fini. Pour le nom de ma patrie, la terre de mes ancêtres que j'aimais. Bate uma mão e bate um pé, quando diz o amor, a história dela é que não quer. E bate uma mão e bate um pé, quando diz

Achas que alguém se importa se roubar mais um milhão e for culpar com um decorado pela nação? Tens medo que alguém nos siga? Uma mensagem de solidão.

96.2. La FM en couleur. Ainda bem é teu, ai, ai, ai, de agachar mulher. Ainda bem.

Sem sequer pensar, se estamos

96.2. La FM en couleur. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. A inflação subiu mais de 0,5 ponto em agosto, dizem os dados do Instituto Nacional de Estatística. É uma subida que se verifica depois de 9 meses consecutivos a descer e explicada, em larga medida, pelo aumento do preço dos combustíveis. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante à Antena 1 que vão ser disponibilizadas novas vagas gratuitas nas creches, uma garantia que surge numa altura em que muitas famílias continuam sem solução para o próximo ano letivo. Sol no território do continente, céu em geral nublado na Madeira, previsão de aguaceiros nos Açores. Notícias com Rita Soares. Depois de 9 meses a cair, a inflação subiu 0,6 pontos em agosto, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflação em Portugal está agora nos 3,7. Diz o INE que o aumento do preço dos combustíveis é o fator principal para esta aceleração. O custo da gasolina e do gasóleo tem estado a subir há vários meses. Com os aumentos do início desta semana, o preço médio por litro de gasóleo ultrapassou 1,70 euros. No caso da gasolina, o valor médio está acima de 1,90 euros. O valor das rendas pode aumentar quase 7% no próximo ano, uma consequência possível desta subida da inflação em agosto. Passa precisamente por este aumento das rendas no próximo ano. O INE avisa que as rendas podem sofrer subidas de quase 7% se o governo não fixar um limite às atualizações, à semelhança do que aconteceu este ano. Na leitura do comentador de economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, apesar desta subida da inflação, as metas do governo podem não ficar totalmente comprometidas. Pedro Sousa Carvalho explica que a média global da inflação vai ficar ligeiramente abaixo da meta de 5,1 definida pelo governo. A má notícia é que eventualmente a inflação não vai descer tanto como nós estávamos à espera que ela eventualmente pudesse descer. A boa notícia é que mesmo eventualmente que se a inflação se mantenha até o final do ano nestes níveis, cerca de 3,7%, que foi o nível de agosto, mesmo que esse nível se mantenha até o final do ano, mesmo assim a média anual de inflação ficará eventualmente ligeiramente abaixo de 5%, ou seja, ligeiramente abaixo daquilo que era a meta do governo, que tinha apontado para uma inflação na totalidade deste ano de 5,1%. Digamos, ou seja, o que se perde aqui é um bocadinho a expectativa de que eventualmente poderia ser, a baixa dos preços poderia ser um bocadinho mais acentuada do que aquela que eventualmente o governo está a prever. A leitura do comentador de economia Pedro Sousa Carvalho. Já na zona euro, a taxa de inflação manteve-se estável em agosto nos 5,3%, de acordo com dados do Eurostat. O governo vai abrir 2.400 vagas para internato médico no próximo ano. É o mesmo número deste ano, de acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República. O internato médico é um processo de formação teórica e prática para habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina. O ingresso faz-se por meio de concurso único aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde. Vão ser disponibilizadas novas vagas gratuitas nas creches portuguesas. A garantia é do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, contactado pela Antena 1 num momento em que muitos pais continuam a não ter lugar para os filhos nas creches. O Ministério de Ana Mendes Godinho esclarece que estão agora a ser concluídos os processos apresentados pelas instituições do setor social e solidário e também pelas instituições privadas, com vista ao alargamento da capacidade existente para aumentar o número de vagas. Na próxima semana, diz o Ministério, vai ser feito um balanço do programa Cresce Feliz, já com estas atualizações. São ainda muitas as famílias sem acesso a vagas gratuitas. A Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino, Susana Batista, destaca algumas zonas do país, como é o caso de Aveiro. Em Aveiro ainda não conseguimos compreender muito bem o que é que está a acontecer, porque dizem que não estão a ativar ainda a gratuitidade às famílias inscritas no setor privado, porque dizem que supostamente há ainda vagas no setor social. Isto é uma situação que me está a confundir um pouco. Porquê? Porque em julho saiu um despacho, foi publicado um despacho pela Segurança Social, onde era reconhecido que já não havia vagas no setor social e, portanto, estava garantida a gratuidade às famílias que já estavam inscritas para setembro para começar a frequentar as creches privadas que tinham aderido à Bolsa de Creches Gratuitas. Declarações da Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino, numa altura em que muitas famílias não conseguiram ainda garantir uma vaga gratuita para os filhos nas creches. De hoje vem esta nota do Ministério do Trabalho à Antena 1.